por aqui, porque tal, a expectativa é muito alta, estamos confiantes que vamos ter um início de evento com muita participação e que vamos ter 5 dias da 10ª Feira Agrícola Comercial e Industrial de Tábua, aliada às festas do Conselho, em que todos os destinos vão andar a Tábua nestes próximos dias. Hoje e os 4 dias que se seguem, com certeza que as pessoas vão encontrar em Tábua um espaço de qualidade, um evento de qualidade, um evento que nos vai deixar orgulhosos e que vai deixar as pessoas satisfeitas por terem tido a oportunidade de participar, quer na feira, com a visita à feira, quer também nos nossos espetáculos, aproveitando da nossa gastronomia, aproveitando de todas as oportunidades que podemos proporcionar nestes 5 dias de muito ativos aqui em Tábua, com um espaço renovado no nosso pavilhão Multiusos, que aquilo que apresentamos é um espetáculo a pensar nas pessoas, para as pessoas e para também dar visibilidade às nossas empresas, aos nossos empresários, como um tributo que fazemos também pelo grande trabalho, pelo grande mérito que têm de desenvolver empresas e criar riqueza, criar emprego, dar dinâmica a esta região, conselho a toda a região, ou seja, também dar-lhes essa visibilidade que eles merecem. Eles ganham prémios, muitas vezes internacionais, e as pessoas não têm conhecimento disso. Esta faceta acaba por ser mais do que uma mostra daquilo que é o pulsar do Conselho de Tábua. Sim, a faceta, à semelhança dos últimos anos, tem vindo a crescer de uma forma espetacular, e aquilo que pensamos é que realmente temos aqui um evento do qual nos podemos orgulhar e que as pessoas, quando vêm, ficam com vontade de voltar. E este ano, como já disse, com um espaço renovado, vai encher o olho a todos os nossos visitantes e vai ser um espaço muito agradável, um espaço onde as pessoas andam mais à vontade, um espaço onde podem apreciar os nossos 140 expositores, mais de 140 expositores, onde podem aproveitar da oportunidade de fazer as suas refeições, onde podem também visitar a área agrícola e a área automóvel, a área dos animais, o picadeiro. Para os mais jovens temos uma tenda after hours, temos o street food, temos o espaço em Santa Juvenil, temos a zona de espetáculos, temos a área dos drinks e depois também durante a feira vamos ter várias conferências sobre as empresas, dirigidas às empresas, umas promovidas por entidades que não IFP, outras pelo próprio IFP, por outras entidades, no fundo entidades que estão ligadas à área empresarial e que vão trazer também a Tábua mesmo pessoas que gostam de ter mais informação e gostam de realmente saber aquilo com que podem contar, as ajudas que podem ter em termos de desenvolvimento empresarial, quais são as oportunidades que há também, tudo isso vai ser objeto de vai passar pela nossa feira durante estes 5 dias. Sr. Presidente, é vosso objetivo fazer desta edição a maior de sempre da história da FACIT? Sim, temos esse objetivo e vamos com certeza concretizá-lo e superar aquilo que tem sido a edição dos anos anteriores. No ano passado superámos as edições anteriores e este ano, com as condições de excelência que temos, com certeza, e com o cartaz de excelência, com a qualidade, com a atenção especial, com a preocupação e com a aprendizagem de todos os anos que fazemos para melhorar, com certeza que este ano vai ser o top das FACITs, das edições da FACIT até hoje. Quantos visitantes é que esperam? Não sei se terão feito essas estimativas. No ano passado ultrapassámos as 20 mil pessoas e este ano queremos superar isso. Muito bem, portanto, tudo apostos para esta grande realização, também em termos de cartaz, nomes sonantes do panorama da música nacional, e este é também um contributo para que mais gente acorra à FACIT. Sim, começamos hoje com o espetáculo Rosinha. Amanhã, quinta-feira, temos Diogo Pissarra, depois no dia 29, sexta-feira, temos Némanos, no dia 30 temos Tiago Bettencourt e Fernando Daniel e no dia 1 de julho, domingo, temos Tributo aos Coim. Também dar uma nota que hoje e domingo a entrada é livre, os outros três dias, quinta, sexta e sábado, há cobrança de bilhetes, mas também temos um bilhete geral, um valor simbólico, um bilhete geral de 5 euros para os três dias, e que as pessoas também não precisam de comprar o bilhete geral, se quiserem de ação dos espetáculos, ou um dos dias, podem comprar apenas bilhete para esse dia, que é mais barato. Agora, se quiserem comprar o bilhete para os dias todos, obviamente aproveitam de um desconto especial. Mas dizer que temos espetáculos para todos os gostos, espetáculos que abrangem todo o público-alvo, desde as pessoas mais novas até as pessoas de mais idosas, ou seja, temos aqui uma feira que eu julgo que tem todas as condições para ser considerada uma feira de excelência, uma feira que vai atrair, que vai provar a qualidade que temos, que vai provar o que é as empresas que temos, algumas não são de Conselho, também são da região, vai provar aquilo que é a dinâmica da região, que vai promover todo o nosso espaço, também onde nos inserimos, porque somos um conceito que também está ligado à zona de Dão Afões, de Viseu, com a Associação de Municípios de Alto Irão, mas também estamos integrados na comunidade municipal da região de Coimbra, da qual fazemos parte. Portanto, temos boas atividades, temos condições para realmente proporcionarmos às pessoas aquilo que são as condições ideais para ter uma feira de excelência. E com aquilo que acabei de dizer, com a integração que temos em termos de espaço regional, com certeza que podemos todos ter a ganhar, todos temos a crescer com este tipo de eventos. E a nossa feira já é uma feira que já está consagrada também, digamos assim, a nível regional. É uma feira e é uma festa que as pessoas já conhecem, é uma feira e uma festa que proporciona aquilo que as pessoas esperam, que as empresas precisam, que as empresas merecem, e que realmente também é o reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua dinâmica e pela sua criação de emprego e riqueza na região. A inauguração acontece hoje, ao final da tarde, vão contar com algum elemento... Às 18 horas e contamos que realmente as pessoas nos honram com a sua presença e vamos fazer tudo o que é possível para que realmente as pessoas se sintam bem. Dizer que as pessoas podem vir tranquilas, podem fazer as suas refeições e assistir a um espetáculo, podem estar completamente à vontade, não se preocupem com jogos de futebol, porque nós também providenciamos que as pessoas possam estar nos espaços e assistir aos jogos de futebol. Tudo está pensado, ao mínimo de menor, para que realmente corra tudo da melhor forma e que seja uma feira de excelência, uma feira que as pessoas reconheçam que tem a qualidade que nós desejamos